7 Tango Zulu. Mantenha-se, confirme nível de voo. Será uma centena, está passando 1.200 pés agora. Sente uma centena, árvore elétrica, Juliette Tango Zulu, sobre contatada. Sente perfil da árvore, Juliette Tango Zulu. Meu ótimo. A número 4 para decolagem da pista no 7. Whisky Alfalfa, prossiga. Ok, conforme plano, estou na posição de Interlagos, seguindo para Aracaju, mantendo 1.000 pés, na magnética 060. Whisky Alfalfa, aguarde. Então 3804, reduza para a mínima. 3804. Whisky Alfalfa, fone código 0243, perdão forte. 0243, Alfalfa. Então 3804 vai seguir tráfego 12 horas, 6 milhas, um Tucano da Força Aérea, 2000 pés com 1-0 de grau. Certo, tá 3804, mínimo de aproximação 130 de indicada. Rosário 1322, completa aproximação, torre 118 desse momento. 3804, tá livre ali. Livre ali, essa 3804. Dois, com a aproximação com a área que está livre. Entre 2230, está na curtida. O Vassarito 2230, continue a aproximação, caso passe de ar, não tenha autorização de pouso, iniciar remetido, ok? Entre 120 graus, 109, autorizado pouso, pista no zero, passarei do 2230. Livre pouso, 2230. Sabe 5728, chama Recife em 1-2545 até 2085. Nós, após a colagem, agilizando o cruzamento do campo, ok? Com voo à esquerda. Porta na rotatória, Romeu, contatando. Para na rotatória, Romeu, contatando. Azul 4076, desce para 3.000 pés, ajusta na 014, redução para 190. 3.904, 190, azul 4076. Bona 754, desce para nível de voo 050. Para 050, voo 754. Mike e Juliette, Romeu, contando. Guardião 07 no litoral, já cruzou para o sul para pouso no Graia. Guardião 07, que vai ser aqui. Azul 4076, reduz para 1809, mantendo a proa, limite ao curso do localizador. 180, mantendo a proa, limite ao curso do localizador 4076. 21 decimal 9, passaria 2230, solo de 31. Juliette Bravo Delta, colagem 31, agilizando no momento possível. E após cruzamento do campo, para sair sai da MOMO. Ok, vai cruzar o campo, Bravo Delta. Em 1-18 decimal 6, confirme com a mesma. Ok, tá bom, tá bom, torre 18 também, bom trabalho. Depois parcial, se autorizado. Afirmativo, prossegue, reporte final 35, 4107. Dente. Salvador, FGEC, 6741, no ponto de espera, pronto. 6741, ciente, número 2, aguardo. Bom dia, torre, 3804, 3 milhas e meio para o Índia Serra. 3804, número 2, número 1, tá passando externo, informarei que está livre. Certo, mantendo 130 de indicada na final, tanto 3804. O Juliette Bravo Delta confirmando, prossegue na saída Momo, receptando a radial, chama controle 119 decimal 8. 198, Bravo Delta. Direita na proa 065, reporta estabilizado, descendo para 2000, ajuste na 094. 065, reportará estabilizado, descendo para 2000, 0075. O pouso pistão 0, informa helicóptero, aproximando para a cabeceira 35 para o pouso pairado. Sobre a cabeceira, não interfere com sua aproximação. Controle, Papa Tango, Juliette, Bravo Delta. Papa Tango, Juliette, Bravo Delta, contato radar, subida a 100, vai dar bom. Confirme se o carro já está livre da restrição, 3 mil pés da saída. Livre. Bravo Delta. Azul 4076, reduz aproxima, para aproximação, reporta estabilizado. Em seguida prossegue para a sinal da 35. Eu sim, a gente vai 07, queria confirmar o motivo. Então à espera aqui, a gente está verificando uma nova área aqui pro sol. Ok, eu tô ciente, tem aeronave no solo aguardando para decolagem, ok? Guardião 07. Gente, tô na vertical do Posso com a farol de Itapuã, sem interferir com isso, então no 7. Posso prosseguir após a decolagem. Sul Juliette Serra, autorizado ingresso, a porta aliada pronto, cabeceira no 7. Afirma, livre pouso, pista no 0, vento 130 graus, 109, será 1322. Campanha terminal, Ana Caju, vai chamar em 20.30. O Zulu de Leto Serra confirmando, mantenha. Ponte espera. Mantenha o ponto de espera, Zulu de Leste Serra, te considero autorização de ingresso, mantenha o ponto de espera. Se possível, taxi até o corte na frequência. ILS, Azul 4076. Azul 4076, complete aproximação, torre 118, decimal 6. 18.6, 4076. Uma boa, Azul 4076, Marcelo. Foi 3804, vento 110 graus, 109, autorizado pouso, pista no 0. Livre pouso, pista no 0, está 3804. Azul 4076, continua a aproximação, de Fumarei, pista livre. 7476. Torre Salvador, o Rodolfo passando, sinal de 3 milhas. Meu patango, vento 100 graus, 109, autorizado pouso, pista no 7. Obrigado, pouso no 7, Romeu Papadão. Do 4463 ali, mantém cabeceira no 0. Mano, totalmente pronto, o azul 4463. Aqui eu vou ficar atrás aí. Gente. Solos 37, direita, solo 209. A direita, solo 209, 6204. Azul 4463, autorizado a decolagem, pista no 0, vento 110 graus e 109. Seguir a decolagem 447. Policino, Bravo Delta. Juliette, Bravo Delta, cancelado a altura 537, direção em condições de 18, 1035. CN, vai na direção agora 105, Juliette, Bravo. Juliette, Tango Zulu. Qual é o meu nível que tá cruzando? 4000. Gol 1941, desce ao 050. Vai meter o 40. Juliette, Sérgio Romeu. Ou 941, desce para o nível de voo 050. 050, 941. Vento 120 graus, 119, autorizado pouso, pistão 0. Livre pouso, azul, 4076. Tango, solos 38, autorizado backtrack, taxiamento 44, a porta no corte. Controle 119, decimal 8. 19, 8, 4, 4, 6, 3. Zero 7, confirma, tá pronto para pouso? Prosseguir pouso? Relativo, já pronto, tá autorizado, prossegue direto pro pátio do Graé, para não atrapalhar a pista. Afirma, após 09 na curta final do 10, em Graé, tá autorizado, a retaguarda do mesmo, pátio Graé, 120 graus, 119, reporte controlado. Cliente, após a passagem, prossegue pro Graé. Sulu, Juliette Serra, autorizado, ingresso, pista no 7, reporta alinhado e pronto. 04463. 741, após 09 na curta final, ali mantém, cabeceiro 10. Na curta 09, aqui mantém, cabeceiro 10. Firma, autorizado, sigo mesmo, a porta, a pista livre no 44, quilométrico. Luta livre, ascensão 100, a sair direto Elefa. Direto Elefa, subindo para 1, ascendendo, direto para Tijolô. Gol 941, 12.000 pés, ajuste na 014. 41, gol, 12.000 pés, ajuste na 014. Direita, solo, 21, decimal 9. No 21, decimal 9, 076. Boa tarde. Gol 1941, escuta do controle. Prossiga. 941, autorizado 2000, ajuste na 014, está livre, LF, reportaria estabilizado. 2000 na 014, reportaria estabilizado, gol 1941. Pista 10. Boa tarde, continua a aproximação, informarei pista livre, gol 1754. Web 6741, autorizado a decolar, pista no 0, 110 graus, 109. Livre decolagem, iniciando Web 6741. O Sul Juliette Serra, tá pronto? Autorizado a decolar, pista no 7, 110 graus, 109, Sul Juliette Serra. 285. Uno 754, vento 110 graus, 109, autorizado pouso, pista no 0. Livre pouso, pista no 0, gol 1754. Informação mais. 3144, chega da Mari, desce para nível de voo 050, tira do TAP. Antigo, 3144, número 1. 198, chega. Juliette Sulu, Ticlos 42, controle 1 no 9, decimal 8. Controle Salvador, Abjet 6741. Abjet 6741, contato radar, cadê o 340, saída árvore elétrica. Gente, aguarde. Web 6741, está sob contato radar, 340, Arbon Elefa. 340, Arbon Elefa, Web 6741. 2, controle 119, decimal 8, Zulu Juliette Serra. 1980, Zulu Juliette Serra. tarde do papapá Zulu Juliette Serra. Papapá Zulu Juliette Serra, mantenha-se em condições visuais, 1 mil pés, corredor Axé. 1 mil no Axé, vai reportando fora da barra o Zulu Juliette Serra. Salvador, boa tarde, 35240, seguida da mãe. 35240, chegada a van, desce inicialmente até o nível de voo 190. Bono 754, solo 44, direita solo 2289. Estimado 1 minuto para decolagem, mantenha 1 km lógico. Boa, CBD. Mantenha a saída, guarde, coordenação, ADJ-6741. Para poder coordenar, a gente agradece, 41. Inicialmente está autorizado Elefa, ADJ-6741. Elefa está inicialmente aguardando a outra, obrigado. Passou em Salvador, o voo 941, estabilidade do INS. Voo 941, torre 1-1-2, desse lá meia. 1-1-8-6, voo 941. Azul 4463, autorizado direto Ilhéus. Direto Ilhéus, 4463. Boa tarde, o voo 941 estabilizado no INS. 941, continua a aproximação, informarei que está livre. Continua a aproximação, reportada que está livre, aguardado, voo 941. Aqui no meu Oscar, 130 graus, 109, autorizado a colapso, estou no 7. 3, decimal 25. Trip 5240. O Trip 5240 tem condições de voar Duna? Afirmativo. Vou direto Duna, o Trip 5240. Direto Duna, 5240. Controle, chamou o azul 4463. Afirmativo, chama Recife 1251 na turna 133 decimal 25. 1251 3325, 4463. Boa tarde, Kilo Romeo Oscar. Papatango Kilo Romeo Oscar, Sabel 040, sai da Coral. Da presente, cancela, solicita 2.500 pés na Praia de Moura de São Paulo. Romeo Oscar, autorizado 2.500, mantenha em condições de usar. 2.500 morro, Kilo Romeo Oscar, obrigado. TP5240, redução para 2009. Ela vai seguir como número 2 na aproximação. Ok, redução para 200, nós pode prosseguir na descida. Autorizado, prosseguir na descida para 4000, ajuste na 013. Para 4000, está reduzido, 2400. Então 3144, desce para 2000 pés, ajuste na 013. 2000, padrão 1013, então 3144, pode vá na torre de cima. Tem a prova de Duna, o TAN 3144. Ataque. O Ed 6741 agora poderia voar a posição de saída? Cedite? Guarde. O Juliette Serra vai manter um no meu pai? Vai manter ainda o meu pé, aguardando para a ascensão do Juliette Serra, mantendo a escuta do controle. Quatro, um, no solo 4-7, direita, solo 2-9. 00, chega na Mari, desce para nível de voo 050. 050, chega na Mari, bola, vem a 00. Web 6741, eu chamo agora Recife, quadrinho com o mesmo, Yuno 2, 60-2288. 260-288. 200, recola da 10, primeira curva direita, árvore elétrica, controle 19, decimal 8, transponder 5053. Filha de Serra, local 2500, ajuste na 013. Correção, Paulo, 4493 para posicionamento, bate 3. 5493 autorizado, tinha um ataque. Paulo, boa tarde, 721 da 20 formação mais, posição 4, copia Fortaleza. Mensagem 21, 21 minuto, aguarde. Cada. Bom, a 41 tá na escuta? Alfa Juliette 07. Bom, 3. Hoje, Fábio no 37802 a bordo? 02 a bordo, taxa autorizada até o hotel, altímetro no 013. Vai decolar da interseção? Gente, na interseção chama a torre, no 862. Copia. 721, copia. Copia. Autorizado Fortaleza, 330, Alter Zulu, 19. Decolada 10, primeira curva, à esquerda, Momo, transição frote. Controle 119, decimal 8, transponder 5110. Fortaleza autorizado, nível 330, Alter Zulu, 19, saída Momo. Decolada 10, curva esquerda, 119,8 ao controle, 5110 ao transporte da 6721. 6721, correto, chama para o despegue acionamento. Parada, visão. Patango Juliette Bravo Delta, vai chamar Recife 1260, terra 288. 2-0-2-8-8, direto para o Rodel. Estado linha decolar, vai ter chão hotel, pistão 0, vento 120 graus, 109, 0378. Firmo, autorizado, linha decolar, fosseiro no 378. O Juliette Serra manteve o 1500. Tripe 5490 para o táxi, 60 a bordo, 4 horas, e alternamos Aracaju. 60, 4 horas, Aracaju, táxi autorizado, parte 1, Índia Alfa, Ponte Serra, 90, Torre, 1-1-8-6-12, altímetro 1-0-1-3, Tripe 5490. Parte 1, e Alfa chamando Torre, Ponte Serra, 18-6, 1-0-1-3, 5490. Confirmando, 5490 vai estar aqui via parte 1, segunda à direita, Índia. Sim, parte 1, Índia, 5490. 5566, chega da Mari, desce para nível de voo 060. Tem a chegada da 3566. Serão 378, close 54, controle 119.8. Graus 109, autorizado pouso, visto no zero. Autorizado pouso, André, 3144. 8, contato radar, sabe 150, o Caracaju. Salvador, boa tarde, eu tenho 5490, pronto, ponto de espera. 5490, boa tarde, inicialmente mantém ponto de espera. Completa aproximação, torre 118, decimal B. 186, obrigado. Torre Salvador, boa tarde, 5240. 5240, boa tarde, continua a aproximação, informarei que está livre. 5240. Vento 100 graus, 089, autorizado pouso, pista no zero. Livre, posso, 2144. 3144, solo 56, solo 1209. Bom dia, 3144, Alfa Juliette 06. Alfa Juliette 06, 3144. Meia, desce para nível de voo 050. 5490 após a TR na final, a linha mantém canseiro no zero. Após a TR, a linha mantém 5490. Zero, livre LS, reporta estabilizado. Vai reportar estabilizado, Guarani 00.